Amigo eleitor, meu nome é Bertilo Eidman e meu vice é Írio Heller. É por você e sua família que queremos ser eleitos. Por isso pedimos o seu voto. Vote no 15. Vamos eleger também os vereadores da coligação A Força do Povo, PMDB, PPS e PSDB. Juntos faremos uma Santa Rosa mais justa para todos. Vamos dar uma atenção especial à agricultura e à geração de emprego. Desde já agradeço e conto com você para um forte abraço na grande vitória, dia 5 de outubro. Bertilo para prefeito é o candidato que está no coração. Trabalhou sempre ao lado do povão. Vote no 15, ai, ai. Ele é daqui, conhece bem a nossa necessidade. É experiente e tem honestidade. Vote no 15, ai, ai. 5 de outubro vai ser um dia decisivo. O povo quer ver delírio. Com a força do povo ele vai chegar. Vote no 15, Bertilo Írio é o 15. Vamos crescer Santa Rosa. Bertilo de novo quem fez fará. Vote no 15, Bertilo Írio é o 15. Vamos crescer Santa Rosa. Bertilo de novo quem fez fará. 5 de outubro é 15. Vote Bertilo e Írio. Amigo eleitor, humildemente um pedido eu vou fazer. Todos unidos nós vamos eleger Bertilo e Írio, ai, ai. Bertilo é honesto, pela cidade grandes obras vai fazer. Na agricultura muito apoio vamos ter. Mais saúde e educação. 5 de outubro vai ser um dia decisivo. O povo quer Bertilo Írio. Com a força do povo ele vai chegar. Vote no 15, Bertilo Írio é o 15. Vamos crescer Santa Rosa. Bertilo de novo quem fez fará. Vote no 15, Bertilo Írio é o 15. Vamos crescer Santa Rosa. Bertilo de novo quem fez fará. Vote no 15, Bertilo Írio é o 15. Vamos crescer Santa Rosa. Bertilo de novo quem fez fará. Vote no 15, Bertilo Írio é o 15. Bertilo de novo quem fez parar.